José Maria Marim, em Zurique, na semana passada. Romário critica apoio de Pelé a Blatter e diz ser vergonhoso. O senador Romário do PSB-RJ considerou vergonhoso o apoio de Pelé à quinta reeleição de Joseph Blatter para o posto de presidente da FIFA. Em viagem a Cuba, Pelé definiu como perfeito o triunfo de Blatter porque ele porque era preciso, porque é melhor ter gente com experiência. E diz Romário, o que o Pelé tinha de gênio, de inteligente, pelo que vejo, ele perdeu a partir do momento que encerrou a carreira, segundo disse Romário. Ao longo da conversa, Romário utilizou 4 adjetivos para classificar a manifestação de Pelé. Foi uma afirmação lamentável e triste, sobretudo vindo do jogador do século, disse de saída. Tenho notado que opiniões catastróficas como essa têm reduzido a importância que as pessoas dão às coisas que o Pelé fala. O Pelé não pode mais entrar nessas bolas divididas, acrescentou mais adiante. Súbito, Romário soou como se tivesse encontrado o adjetivo que melhor resume sua opinião. É vergonhoso, a palavra é essa. STF rejeita a ação para suspender construção do shopping da Câmara. O ministro Luiz Fux, do STF, Supremo Tribunal Federal, negou nesta segunda-feira, dia 1º de junho de 2015, mandado de segurança para suspender a aprovação da medida provisória 668, que aprovou a construção do anexo 5 da Câmara dos Deputados. O shopping do Parlamento, onde residirá o shopping do Parlamento. A ação foi apresentada pelo deputado federal Rubens Bueno, do PPS da Paraíba, na semana passada. A medida foi aprovada pela Câmara e pelo Senado. O projeto de lei da Câmara, PL 6 de 2015, teve origem com a edição da medida provisória 668, que trata das medidas de ajuste fiscal implementadas pelo governo. O texto original aumentou as alíquotas do PIS, PASEP e da COFINS, mas sofreu emendas na Câmara, como a previsão de uma parceria público-privada para a construção do anexo 5 da casa. A obra tem custo inicial estimado em R$1 bilhão e é conhecida como Shopping do Parlamento ou Parla Shopping. Polícia do Rio identifica suspeito de esfaquear estudante em trem. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro identificou nesta segunda-feira, dia 1º de junho, o suspeito de ter esfaqueado o estudante Pedro Arthur Brito Santa Cruz, de apenas 18 anos, dentro de um trem da Supervia no último sábado, dia 30. A Justiça já expediu no plantão judiciário um mandado de prisão temporária contra Michael Douglas Gonçalves da Silva, de apenas 19 anos. Agentes da 24ª Delegacia de Polícia da Piedade realizam buscas por Silva pela manhã na região de Campinho, na zona norte do Rio. O homem foi indiciado por roubo seguido de lesão corporal grave. A imagem do homem que praticou o assalto havia sido divulgada no domingo, dia 31. Nesse domingo, dia 31, nela, o suspeito aparece correndo depois de praticar o roubo e esfaquear o estudante o estudante Cruz, aluno do Colégio Pedro II, estava indo para a aula quando foi assaltado. Ao reagir, levou ao menos 2 facadas no braço. No Hospital Salgado Filho, foi submetido a uma cirurgia e passa bem. A empresa disse ainda ter disponibilizado uma equipe de assistentes sociais para acompanhar o estado de saúde de Pedro no Hospital Salgado Filho. Forças de turbinas faz carro capotar perto de pista do Santos Dumont. Um táxi capotou ao invadir uma área perto da pista do aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, dia 1º de junho. Por causa da força das turbinas do avião que partia, o veículo foi jogado contra pedras próximas ao local. O motorista não ficou ferido no acidente. A passagem de carros pela Avenida Almirante Silvio Noronha, que fica atrás do aeroporto, é controlada por vigias e sinais, justamente para evitar o tráfego de veículos no momento da decolagem de aviões. O taxista alegou que se distraiu ao voltar da escola naval, onde havia deixado um passageiro. Um vigia afirmou que ele não respeitou a sinalização. Um outro taxista capotou no mesmo local em 2002, também no momento em que um avião decolava. O motorista do veículo, Antônio de Almeida Macedo, acabou morrendo no acidente. Essas foram as principais notícias do programa Legal à Sua Companhia na Universidade com esse. Quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você está ouvindo Rádio Estação. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Hora certa para você nesse exato momento, 9h13. Não se perca pela hora. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. E vamos ao resumão de esportes aqui no programa Legal. Freds e estaduais, o resumo dos esportes no fim de semana. O final de semana esportivo contou com a estreia do Brasil em Souls, em vencibilidade no Paulistão e goleada no Clássico do Carioca. Abaixo os 5 fatos que resumem o final de semana. Palmeiras empata com Audax e mantém melhor campanha do Paulista. Mesmo com empate em 1-1, o Verdão continua com a melhor campanha do Campeonato Paulista, com 6 vitórias e apenas 1 empate, somando 19 pontos. Fluminense supera Flamengo no Carioca por 3-0. O Fluminense bateu o Flamengo e quebrou invencibilidade do rubro-negro no Clássico, que vinha desde 2012. Walter, Michel e Elivelton marcaram para o tricolor. Lesão de Fred preocupa Felipão para amistoso contra a África do Sul. O técnico Luiz Felipe Scolari pode ter um problema nas mãos para o confronto amistoso contra a África do Sul no próximo jogo. Flamengo e Fluminense fizeram um clássico bastante equilibrado que terminou com vitória tricolor por 3-2. Neste domingo no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fred anotou 2 gols, tornou-se o maior artilheiro da história dos pontos corridos. Mas quem ganhou os

27,5 mil reais. Os concursos públicos oferecem 15.058 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos destinadas a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar até R$ 28.947,54, dependendo da função desejada. Na próxima sexta-feira, dia 5, termina a inscrição para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região no estado do Rio de Janeiro. No total, são 20 vagas para juiz do trabalho substituto com salário de R$ 27.500,17. Delas, 18 são referentes a esse concurso e outras duas são do concurso anterior de 2014, que não foram preenchidas. Além dessas vagas, há a possibilidade de mais uma para o mesmo cargo ser aberta, caso o processo de transferência de um juiz do TRT que está em andamento seja aceito. Os candidatos devem ter diploma em direito e pelo menos 3 anos de atividade na área depois de formado. As inscrições podem ser feitas no site zip.net/BRRLCX e custa a taxa de inscrição custa R$ 165. Mais informações também podem ser vistas na página zip.net/BFRLJZ para ver a lista completa de concursos disponíveis nesta semana com todas as opções. Acesse o endereço também já mencionado aqui antes, que é o zip.net/BKQYRC. Esse é o concurso público aberto nesse mês com exclusividade para você. Então não perca essa oportunidade. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. Não se perca pela hora, hora certa para você, 9 horas e 22 minutos. Não se perca pela hora. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos de sucesso nesse exato momento para todos. Todos vocês que ouvem o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com certeza aqui na Estácio Friburgo e pelas redes sociais. Vamos de sucesso para todos vocês, não esquecendo de Felipe Basílio, Karine Kinoshi, Cláudio Melo Viana e todos os graduando Estácio Friburgo. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso. Neon, gata de rua, fajão. Rádio Estação. Isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você ouviu esse sucesso aí? Com certeza com de Maia, a festa de Santo Reis. Também, com Ed Mota Colombina. Também, fora da lei. Esses foram os sucessos do programa Legal nesse exato momento, com exclusividade para você. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você se julga criativo?

Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você sabia trazer a pergunta: quem é Zezé de Camargo e Luciano? Zezé de Camargo e Luciano é uma dupla sertaneja brasileira formada pelos irmãos Mirosmar José de Camargo e Welson David de Camargo, naturais de Capela do Rio do Peixe, distrito de Pirenópolis, no estado de Goiás. Em atividade desde 1991, integrantes da dupla Zezé de Camargo e Luciano tiveram seus sucessos gravados na Sony Music Entertainment e também na Sony BMG Music Entertainment e também na Columbia Records. Músicas principais de grande sucesso deles: Menina Veneno, de 1995, Mentes Tão Bem, de 1995 também, sucesso Pare, de 1999, e também É o Amor, de 1991, e Faz Mais uma Vez Comigo, de 1993, entre muitos outros grandes sucessos da dupla sertaneja que fizeram e ainda fazem grande sucesso pelo Brasil e pelo mundo. Esse era o Você Sabia, com exclusividade para você. Compartilhe a alegria, ouça a melhor Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É, 3-2, né? Tá valendo. Tá tranquilo, mas dá pra seguir em frente. Uma hora o jogo vira, mas tranquilo. Isso aí, Flamengo, com certeza, mas faz parte, né? Faz parte, tudo nessa vida passa, até a banana e a uva também passa, né? Então, deixa passar. Pra cá, você sabe muito bem. É, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui, que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza. Programa Legal, sua companhia na universidade, com certeza. Piada para você. A primeira do dia, título: Aluna Burra. O professor manda a aluna conjugar o verbo andar no presente do indicativo. Aí ela começa: eu ando, tu andas, ele anda. Como ela estava conjugando devagar demais, ele falou: mais rápido. E ela começou: nós corremos, vós correis, eles correm. Segunda do dia, Batman pegou seu bate-sapato social e seu bate-blazer. Aonde ele foi? A um batizado. Terceira do dia, por que a loira fala ao telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Mais uma quarta do dia. Quarta do dia. Qual a diferença entre um político e um cachorro atropelados? Resposta: antes do cachorro, sempre há marcas de freada. Brasil! Com certeza. E, com certeza, a última do dia. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E ele responde: maldito relógio, sempre atrasado. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Essas foram as principais piadas do dia aqui no programa Legal, a sua companhia na universidade, com exclusividade para você. Oi, amigos. Aqui é o Adam, príncipe de Eternia. Eu sou o He-Man. Quando eu ergo minha espada e digo, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Eu me transformo em He-Man e adoro ouvir a rádio estação. É a melhor rádio que eu já ouvi. Escutem vocês também que vocês vão ficar fortes, assim como eu. Compartilhe a alegria. Ouça a melhor. Rádio Estação. A primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Meus parabéns e feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês. Até o momento eu não recebi nenhuma notificação de aniversariante do mês, mas mesmo assim, se tiver algum, meus parabéns, feliz aniversário. Que Deus dê muitos anos de vida, venha abençoar cada vez mais e prosperar a sua vida, tá bom? Então, meus parabéns, feliz aniversário a quem estiver aniversariando nesse mês aqui na Estácio Friburgo, ou também quem vai ouvir o programa legal pelas redes sociais. Com certeza, meus parabéns e que Deus te abençoe e ilumine os seus caminhos, tá bom, amigo aniversariante? Então, parabéns! Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza o programa legal, a sua companhia na universidade vai chegando mais um final de programa hoje, com certeza. Rapidamente a previsão do tempo, Cordeiro, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 17, máxima de 25, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 17, máxima de 24, Petrópolis, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 14, máxima de 19, terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 14, máxima de 18. Rio de Janeiro, capital, com certeza segunda-feira foi tempo chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 18, máxima de 25. Nessa terça-feira também será chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda ficar nublado. Mínima de 18, máxima de 25. Em Nova Friburgo, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 13, máxima de 18. Essa terça-feira poderá ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 13, máxima de 18. E em Cachoeira de Macacu, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 17, máxima de 23, e também essa terça-feira poderá ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 23. Essa é a previsão do tempo do programa legal, a sua companhia na universidade com exclusividade para você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza chegando ao final de mais um programa legal, a sua companhia na universidade. Agora sim, com certeza deixar você muita saudade até a próxima edição desse programa legal, mas com certeza eu estarei aqui juntinho com você, tá bom? Então, quer matar a saudade? facebook.com/programalegaloficial. Agora, com certeza, um forte abraço, beijo no coração e fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.